Amante descendo para o 050. Identificou na proa de Amante, descendo ao 3398, completa aqui minha torre, 118 decimal 95. Rampa 083, Detroit Last Final, report established. May I repeat, please? Clear to ILS final, report step. Clear ILS 10, we call you back, establish 0 palm, 03. Oceano 6224, desce para 3.000 pés, ajuste no 013, reduz para 2009. 3.000 pés para... reduzindo para 200 pés. Fala 4-5, vira à direita, e chame Clara em 1-2-1, Informa o Vitor Charlie Eco a 3 milhas de coral, chefe de radar terminado, chame agora Ilhéus 201. Tá mandando conectar 3398, boa noite. Tana 3398, boa noite. Autorizar táxi Alfa Juliette, remota 12 do Pátio Uno. Pátio Uno, Alfa Juliette, remota 12, Tana 3398. Established on final 10 Palm, Jersey. Palm 083, contact tower 118.95. 118.95 Palm, Jersey, goodbye. Tower, good evening, Palm 083, established 10, 9 miles out. Palm 083, 1813, report to the Miguel of Dallas. 1013, we continue, Europa 03. Outer Bunker, Europa 03. Harbor 03, clear to land 1110, wind 030 degrees, 05 knots. Clear to land 10, Europa 03. Vista, estabilizado, fui LS, 6224. Vista 6224, completa com a torre agora, 118 decimal 95. 118 95. Afirmativo. Tree on the ground and 52 turn right and contact ground in 121 this morning. Right down 1219 and Torre Salvador 6224, uma milha do estado. Tropa 083, buenas noites, clear taxi Alpha Juliet, gate 10. Alpha Juliet 10, Alpha Juliet. Zero, vento 030 graus, 072. Livre pose por 6224. Então, já entramos em contato já com a Cisa, falou que já vai entrar em contato com vocês já. Obrigado. De nada. Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, para 01224. 3305, Gonçalo. Prossiga. Autorizado Recife, Delta Whisky 58, nível 330, saída Pucca, transição Caju. Pista 10, com primeira curva à esquerda. Acione 5420 no transponder, frequência do controle 120.8. Obrigado, Pucca, Aracaju, decola na BR, Santimônio, 5420, controle Salvador, 120, 3305. Sala 3305, atendimento correto. Reporte pronto para puxa acionamento, portão 06. Sala 3309, então, Sal. Chegou? Já chegou alguém aí? Para a balizança? Pode chegar, já está pronto. Excelente, obrigada. Claro. Papatanguí de Paparosca, sua identificação. Está autorizada a chegada Mário, voa na proa de Mário e reporta para a descida. Coordenando equipe de sol, reporte para táxi. Apollo Salvador, Sun 3305, curtido acionamento, posição meia dúzia. Podendo que visão, repostando ataque, Sultana 3305. Confirma 3305. Livre, táxi. Livre acionar, reposta para táxi, Sultana 3305, no meia dúzia. Curtido acionamento, lá táxi, 3305. Paparosca, sua identificação. Paparosca, real no ponto ideal de descida, desça para 3 mil pés na proa de Mari para a chegada a Mari, altímetro 90 no 3. Bravo Romeo, correction, Bravo Victor Romeo 101, descend level 090, clear the Mari arrival, Canadian 1013. Clear high speed, Bravo Victor Romeo 101. Controle de Salvador, tá 3178. 23178, desça para o nível 080, 30, chega na margem. 80 na margem. Bravo Victor Romeo 101, descend 2000 feet, can 81013. 2000 feet, can 81013. Alfa, até o ponto espera da 1-0, ponto espera torre 1, 1-8, decimal 9-5, ajuste no 0, no 3, um bom voo. 3178, desço para o nível 070. 070, 3178. Índia Paparasca, ajuste altímetro 10 no 3, prossiga a descida para 3 mil pés. Variável com 3 metros. E o vento, cuidado, 9 metros de colagem.